Megafest. Megafest. Depois que você terminou comigo, minha vida é um castigo. Que saudades da nossa paixão. Tô morrendo aqui sozinho, sem ter o seu carinho. A vida perdeu a razão. Eu juro que sem ter você por perto, minha vida é um deserto. Tô andando pela contramão, não encontro uma saída, pois entreguei de rumo as suas mãos. A minha vida está tão bagunçada, tão amassada a barba por fazer. As minhas noites são pelas calçadas, tomando todas pra te esquecer. Mas é que quando lembro do beijo dessa sua boca, me bate uma saudade louca. Sem ter você comigo eu vou enlouquecer. Mas é que quando lembro que o nosso amor era tão lindo, você me jurava sorrindo que nunca ia deixar o nosso amor morrer. Então cadê você? Banda Megafest. Banda Megafest. Depois que você terminou comigo, minha vida é um castigo. Que saudades da nossa paixão. Tô morrendo aqui sozinho, sem ter o seu carinho. A vida perdeu a razão. Eu juro que sem ter você por perto, minha vida é um deserto. Tô andando pela contramão, não encontro uma saída, pois entreguei de rumo as suas mãos. Está tão bagunçada, tão amassada a barba por fazer. As minhas noites são pelas calçadas, tomando todas